Cristina Tio, está pronto a cópia? Afirmo, voo 817. Ok, 817, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, após subida da El Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta o Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto Trive, direto Poços e conforme roda do plano de voo. Acione 5154 e o controle 1208. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada no 0% da direita, da El, Leda, Brick, 7456, Bravo, até o Sul, direto, Fox, 5154, aciona, 208, ao controle, 1.7. 8.7, chame para puxa o celular. Posicionava, 8.7. Sobe para o nível 190, chame agora centro retículo 2685, 12545. 25, 2545, boa. Boa. 380 será coordenado, aguarde um minuto para cópia. Gael, Gael Leda Bridge. Nível 380 autorizado para Guarulhos, decola curva à direita, subida da El, Leda, após Leda Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços, conforme rota do plano. Aciona 5157, o controle 1208. Transponder. Ok. Chame para push e acionamento de destino autorizado Guarulhos. ajuste no 009, está livre das restrições na posição ITAP, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pistola 0. P2019, liberado as restrições, está mais estabilizado o ILS X-Ray, pistão 4446. Para o táxi, vamos no 102 a bordo, perna Galeão, 3 horas e 59. Chame o ponto espera pronto para decolagem. Chamaram no ponto espera, está 3399. Livre de ingresso e decolagem da 1-0, vento 1 centena com 1-6. X399, decolado aos 4-1, chame o controle 1208. 208, boa. Autorizado o táxi, chame no ponto, espera pronto, vou no 817. Bom dia. Então, 3399, bom dia, contato radar, sobe para nível 380, é presente vai Leda, após Leda vai Brite. Leda, depois Brite, 3399. autorizado a alinhar e decolar da 10, 110 graus com 13 nós. Forma o tráfego a 3 milhas de marca do externo. Salvador, bom dia, azul 4446. Bom dia, 4446, continua a aproximação e aguarde pista livre. Vento uma centena com 12 nós. Vento aguardando liberação, 4446. Corre, muito bom dia, de Webjet, Whitville, November. Obrigado. Olha só a autorização de rebote do Pike 3 para Ponte 4, parte principal. Ok, inicia o reboque e chame para ingresso no Pátio 1, isso que direto de novembro. Iniciando o reboque e chamará para ingresso no Pátio 1, obrigado. Azul 4446, cheque trem? Baixado travado, 4446. Tem livre pouso da 10, vem com uma centena com 10 nós. Fome se tá chovendo aí na final da 10. Começando a chuva aqui na final, 4446, chuva leve. Ok. Livre pouso. Livre pouso, 4446. Voo 897, decolado aos 45, controle 1208. Controle 208, gol 1897. Controle, bom dia, gol 1897. Gol 1897, bom dia, contato radar, sobe para nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol 1897, mantendo a proa 095 por aproximadamente 10 milhas para evitar a formação. Gente, 1-8-1-7, reporte na Prod da El. Reporte na Prod da El, gol 1-8-1-7. Azul 4446, no solo aos 400, táxi, na minha escuta, pelo Pátio 3. Só escuta Pátio 3, 4446. Pátio 3 é o pátio de carga? Isso, afirmativo. pista no pátio 3 é a remota 06. Centro 3399, Centro Recife, na 251, 1-3325. 251, 1-3325, boa. Boa.